Olá, olá, olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, mais uma vez, na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados, às 6 da tarde, às segundas, às 9 da manhã e ainda na plataforma de podcast, a todas as horas. No programa de hoje, que é o último da sexta temporada, falamos sobre a Festa do Avante, que é nada mais nada menos que um festival político, cultural, desportivo, gastronómico, musical e teatral, que tem a duração de 3 dias, realizada pelo Partido Comunista Português. Este é o maior e o primeiro evento político-cultural realizado em Portugal, que existe já desde 1976, ou seja, há 49 anos. É isso mesmo, nos dias 5, 6 e 7 de setembro, vamos ter mais uma Festa do Avante no local do costume, que é a Quinta da Atalaia, Freguesia da Amora, Conselho de Seixal. E como é óbvio, neste programa vamos ouvir música de alguns dos grupos participantes na Festa do Avante de 2025. E vamos começar com a rapper Capicua, que na sua turnê de apresentação do seu novo disco, Um Gelado Antes do Fim do Mundo, incluiu a Festa do Avante como paragem obrigatória. Então, do seu novo disco, vamos ouvir Brava, um tema feminista que não pode faltar no seu repertório. Brava, adjetivo feminino, a que manifesta bravura, corajosa, valente, intrépida, destemida. Bravia não domesticada, feroz, selvagem, colérica, furiosa. Ela parou a peça com pressa e rompeu pelo teatro, gritando alto como um alarme de incêndio, porque era questão de vida ou morte. Furiosa, firme e forte, incomodou os senhores que não gostam nada de ser esmagados pela quarta parede, que percebem de arte mas não entendem a emergência, que franzem o sobrolho cultural abanando-se com a folha de sala com impaciência. Cláudia ficou com a cara num bolo, um bolo servido em papel de jornal, um bolo a ser comido na esquadra e depois em tribunal pelas hienas de pelo branco, hienas de bem, entre as gás de nojo, espanto e desdém, num festim de racismo e misoginia, tudo por causa de um passe que era gratuito. Emana é tão forte que só pode ser um homem. É tão brava que só pode ser um homem. É tão talentosa que só pode ser um homem. Afinal, se uma mulher sobressai além da conta, há que duvidar do mérito, há que castigar a afronta. Terá de ir a julgamento, há de ser aberração. Merece apedrejamento e até desconjuração. Queime-se a bruxa na fogueira mediática, que literal está suspensa, por enquanto. Resiste como uma mulher trans-sul-americana. Vota como uma mulher negra suburbana. Luta como uma mulher magrebina invicta. Defende as manas convicta. Ser brava e grita. Brava, brava, brava, brava, brava. Brava, brava, brava, brava, brava. Brava, brava, brava, brava, brava. Eles dizem, se não tem vulva não é mulher. Se tem testosterona não é mulher. Se tem cromossoma Y não é mulher. Se não tem filhos não é mulher que se preze. Porque quem decide quem é mulher verdade são machos ressabiados dados à mediocridade. Com demasiado tempo livre, tempo que não gastam com os seus filhos, tempo que é roubado a uma mulher sobrecarregada, a uma mulher a sério. Brava, brava, brava, brava, brava. Os mesmos pais de família exemplares, ciosos dos seus lares, que andam preocupados com os imigrantes, com os refugiados e outras ameaças distantes, quando a ameaça real e eterna para as mulheres e crianças desta terra está dentro de suas casas. Abuso sexual, violência doméstica, femicídio, é inegável, é estatístico, aliás, é como nos pêssegos, o cianeto está no caroço, o veneno está na semente, por muito doces e avultados que pareçam. Resiste como uma mulher trans sul-americana. Vota como uma mulher negra suburbana. Luta como uma mulher magrebina invicta. Defende as manas convicta. Ser brava e grita. Brava, brava, brava, brava, brava. Brava, brava, brava, brava, brava. Brava, brava, brava, mais juntas, se é por poucas mais alto, pelas outras mais soltas, pela arte mais palco, pelos livros mais livres, pela terra sem guerra, pelo mundo utopia, pela água sem trégua, pelos putos floresta, pelos pobres suporte, por amor é a festa, por justiça mais fortes. Em cada cidade, diversidade, a biodiversidade cura. Todas as lutas são plurais, contra a monocultura, a cultura. Grande Capicua, grande, uma grande e excelente escritora. Ora, na Festa do Avante vão estar muitas bandas que de uma forma ou de outra apoiam a Palestina. Mas aquele que o faz de forma mais clara e com bastante mais persistência ao longo de muitos anos é o cantor vasco Fermín Muguruza. Ora, Fermín Muguruza conta já com 40 anos de trajetória musical combativa. Primeiro com os Cortato, depois com os Nego Goriak e finalmente em nome próprio. Este ano eles têm estado a celebrar os 40 anos do início da sua carreira e eu até já vi um concerto dele em Santiago de Compostela e agora anda a dar a volta ao mundo, já foi por Itália, agora Portugal. E ele fez da Festa do Avante uma paragem obrigatória, porque ele sabe perfeitamente que não há festa como a Festa do Avante, é isso mesmo. O tema que vamos ouvir de Muguruza é Ramalá, que está dedicada à Palestina e que foi gravada originalmente em 2006. E isto demonstra mais uma vez que este conflito já vem de longe, não é de agora de 7 de outubro, como dizem muitos. Israel leva já 77 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. Pois é, todos os dias temos que falar da Palestina até que seja livre. Livre de Israel e livre de sionismo. Yalla, yalla, Ramallah. Pare. Sotik, mamet aldurra umearen grafiti, iaman nidea dinaduen aitarekin, posible alda bizitza berreraiki, baiet beste muru bat erori, Jerusalengo portan jende jati, Damasko atetik elduko juare, yala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Ha, tienden a joro y tu sodola y matejan, sumar di handiak, tirekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askeja, jasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Yalla Ramala. Ha, kasaba zineman, budialen en filma, Melinda, Melinda, Paradise, horain da. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla Ramala, yalla, yalla, yalla Ramala, Palestina, yalla, yalla, yalla Ramala, essa non ta giulia, yalla, yalla, yalla Ramala, balconza mai, yalla, yalla, yalla Ramala, un litoto a non sai. عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا رمالة، يلا يلا Muito bem, a Festa do Avante criou-se no período pós-25 de Abril, a altura em que o PCP sai da clandestinidade e foi possível assistir à queda da ditadura do Estado Novo. Por isso, nunca deixa de surpreender o ataque à bomba que aconteceu na primeira Festa do Avante, em 1976. Ouviram muito bem, o atentado bombista deu-se 3 dias antes da sua inauguração. E isto só nos demonstra o quão violentos podem ser os fascistas. E é por isso mesmo que a Festa do Avante deve fazer-se pelo menos uma vez ao ano. Continuamos agora com a Garota Não, que este ano lançou o seu terceiro disco, chamado Fairy Gold. Neste disco vamos ouvir o tema Fronteiras Invisíveis, um tema que fala sobre o assassinato de Odair Muniz, um cidadão cabo-verdiano que foi baleado por um agente da PSP em outubro do ano passado. São como marcos sujos de sangue, placas de estrada incendiadas. As fronteiras que habitamos têm armas de fogo carregadas. Há muros de 1000 metros mais pequenos. Em altura não se vê quem pode menos. Quantas mortes ainda cabem na fronteira? Há sempre quem atire, quem não queira que o voo daquela asa seja longo, que aqui não voa ave de quilombo. As fronteiras têm guardas afetadas e há bestas no lugar de deputados. Preciso colocar bondade em dia, só o amor pode ser supremacia. Mataram o rapaz, foi quando eu soube. Preciso muita luta, muita roupa. Outro artista que participa na Festa do Avante de 2025 é Stereossauro, que vai estar muito bem acompanhado pela Ana Lua Caiano, pelo Carlão, pelo DJ Raid e ainda por Pedro Joia. Porque todos estes músicos e músicas sabem que não há festa como a Festa do Avante. Vamos agora ficar com Península Sibérica, tema de Stereossauro criado em parceria com o guitarrista Pedro Joia. Ora, muito bem, no programa de hoje estamos a falar sobre a festa do Avante, porque realmente não há festa como esta. Além disso, quero aqui deixar uma notinha, porque hoje também está a haver uma manifestação contra a monarquia aqui em Ferrol, porque supostamente a princesa está a viajar de barquinho e veio aqui parar ao Porto de Ferrol e... Há muita gente que admira os reis e as rainhas e as princesas, mas há outra gente que não. Porque realmente esta história da monarquia é uma história tão rançosa, tem tanto ranço, tão ultrapassada, uma coisa tão antiga e tão injusta que realmente já não faz muito sentido haver monarquias nos tempos que correm. E por isso há muita gente que se manifesta contra o atual Filipe VI e a Leonor. Bom, vamos então continuar com o programa sobre a festa do Avante deste ano, que vai ser dia 5, 6 e 7 de setembro. Ainda vão a tempo de comprar as entradas e poder assistir a tudo o que há, porque não são, é música, mas muito mais. Há teatro, há desportos, há cinema, há muita atividade, há até discursos políticos. Ora, nesta festa também vai haver fado progressista e popular, fado que canta Abril e que é a síntese do seu património com o seu futuro, e que vão marcar presença as fadistas Joana Amendoeira, o fadista Sérgio Onze e a famosa Gisela João. É esta mesmo que vamos ouvir, a Gisela João, do seu novo disco chamado Inquieta. Agora vamos ouvir, vejam bem, uma lindíssima versão do famoso tema de José Afonso. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre arde, anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem daquele homem fraca figura, desbravando os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai, ninguém vai levantá-lo do chão. Anda alguém pela noite de breu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Ora, pois é, não há festa como a festa do Avante. Ora, e para que vocês saibam o que vos espera nesta festa inigualável, vou-vos dizer o que é que há. A Festa do Avante realiza-se na primeira sexta, sábado e domingo de setembro de cada ano. E este ano é a 5, 6 e 7 de setembro. E ainda vão ao tempo de comprar os vossos bilhetes. A abertura do recinto dá-se às 18 horas de sexta, seguido da declaração de abertura feita no palco 25 de abril pelo secretário-geral do Partido Comunista Português, que saúda os trabalhadores e as trabalhadoras e ainda os visitantes da festa. Durante o fim de semana há muita música, cinema, desporto, teatro e muitas coisas mais. E então no domingo, o que é o último dia da festa, realiza-se o comício de encerramento com a participação do secretário-geral do PCP, do diretor do Avante e do responsável pela comunicação política da Direção Nacional da JCP. Os bilhetes de entrada para os três dias custam 34 euros se forem comprados antecipadamente, até dia 5 de setembro, e depois ficam a custar 47,5. Agora vamos continuar com mais uma banda que vai participar na festa. Vamos agora ouvir os Fogo Fogo, um grupo que mistura origens portuguesas e cabo-verdianas. Dos Fogo Fogo vamos ouvir Dia Não. De casa, trabalho, todo dia vira justo. Vamos ganhar aquele pão pra minha família. Fim de semana, dinheiro na mão, dá certo pra descontrair. Vamos dançar um pouco na pasta assada. Tá divertido demais, amanhã sim na tribunal. Entrega minha vida na mão de justiça.

Somos contra qualquer forma de fascismo e condenamos com fervor os recentes ataques fascistas em Portugal. Somos também anti-OTAN ou NATO, anti-NATO, e também anti-monárquicos. E hoje está a haver uma manifestação contra a monarquia aqui em Ferrol e eu animo toda a gente a ir lá. E depois ouvem este programa no podcast, não há problema nenhum em não ouvir agora, ok? Vamos então continuar com Totrips e o seu novo projeto com os Fake Latinos. Com Totrips na guitarra, Alexandre Frazão na bateria, António Quintino no contrabaixo e Helena Espabal no violoncelo. Deste novo disco e grupo, vamos ouvir Dissidente. Como já vos disse antes, na Festa do Avante deste ano vamos ter a presença de alguns nomes míticos da música portuguesa e que ainda continuam no ativo. Nós já ouvimos o Paulo de Carvalho e agora vamos ouvir Vitorino, que com 83 anos gravou um novo disco, chamado Não Sei O Que É Que Se Trata Mas Não Concordo. E vai ser mesmo este título que vamos ouvir. Vitorino com Não Sei Do Que É Que Se Trata Mas Não Concordo. Não sei o que é que está, não sei o que é que está. das aves, é do sol que nunca faltará. Ao encontro, compromisso com o homem na total felicidade. Não sei do que é que se trata, mas não concordo. Que nunca faltará ao encontro compromisso com o homem na total felicidade exigida, desejada, sempre querida. É disso que se trata. Canção espetacular de Vitorino, que aos 83 anos está, continua em forma como sempre. Sempre belíssimo, sempre forte, com muita energia. E passamos agora de Vitorino à Brigada Vitor Jara, que é talvez a banda mais antiga de Portugal e que está de volta aos concertos. E claro está, não podia faltar à Festa do Avante, que é o palco dos teus primeiros concertos. A Brigada Vitor Jara não tem disco novo, por isso vamos aqui recuperar um tema tradicional de Trás-os-Montes, Se Fores a São João, que foi gravado em 1979 para o disco Tamborileiro. Toma lá da cá, São João Batista, vem cá, vem cá. Muito bem, no programa de hoje estamos a falar sobre a festa do Avante, porque não há festa como esta. Não se esqueçam disso nunca. Este ano a festa do Avante realiza-se dias 5, 6 e 7 de setembro, e neste programa estamos a ouvir música de alguns dos grupos participantes. E agora vamos continuar com Linda Martini e o tema do seu novo álbum Passa Montanhas. Deste disco vamos ouvir o tema Cão Tinhoso, um dos vários temas antifascistas que esta banda de Lisboa tem vindo a criar ultimamente. Linda Martini com Cão Tinhoso. Ora, na edição deste ano da Festa do Avante, não contamos com nenhuma banda galega, mas, para compensar, contamos com duas bandas vascas. Já vemos um exemplo da primeira banda, Firmin Muguruza, e agora vamos ouvir a segunda banda vasca, que são os Potato. Formados em 1984 no País Vasco, os Patatas são uma banda de punk, reggae e ska com vários singles de sucesso no país vizinho. Vamos então ouvir um dos temas mais conhecidos, Miguelín El Cachero, colheita de 1986. Ora, muito bem, na festa do Avante vão tocar muitas bandas nacionais e internacionais. E obviamente não temos tempo de passá-las todas num programa de uma hora. Muitas ficaram de fora. Uma delas é, por exemplo, a Rita Vian, uma das minhas favoritas. Infelizmente, vamos ter que acabar por aqui. Fechamos a porta do último Jardim em Beira-Mar plantado desta temporada, assim como da apresentação da festa do Avante de 2025, com a moçambicana Selma Wamus e o tema Hino da ESI. Um abraço, muito boas férias e fiquem muito bem. Voltamos agora em setembro. Tchau. Olhos, é si, a topeira que só queria ver, é si, com a visão que todos querem ter, é si, é si, é si. Quem olha para ela não consegue imaginar a vontade que lhe vai na alma, desejo e sonho de ver o mar. Tudo à volta está desfocado, indefinido e incolor. Quer encontrar alguém só queria.